Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está no ar o primeiro Arquibancada Mackenzie do ano. É, estamos de volta. Aqui quem fala é Luciano Lourenço Neto, o seu apresentador. Esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje aqui na bancada eu tenho Pedro Rocha à minha direita. Boa noite, Pedro, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite aqui todos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. Muito bom estar de volta para a arquibancada. E o meu destaque de hoje vai para o Corinthians, que busca encaminhar sua classificação lá no Paraguai contra o Cerro Porteño hoje. Obrigado, Pedro. Já ao lado de Pedro Rocha eu tenho Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, querido ouvinte. É um prazer estar de volta. O meu destaque vai para a torcida do Arsenal, que protestou contra o seu técnico nesta terça-feira. Arsene Wenger está no cargo há 20 anos. Já aqui a minha direção oposta, eu tenho o Vitor Visotto. Boa noite, Vitor. Qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. É uma honra estar aqui com meus amigos de bancada. E eu, meu destaque vai para a vitória do Benfica hoje por 2-1 contra o Zenit. Gol de Talisca e Gaitan. Já aqui à minha esquerda eu tenho o Zé Roberto. Boa noite, Zé. Qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes e à bancada. O meu destaque é para o Palmeiras hoje, que faz o jogo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Bom, já pegando o gancho com o Palmeiras, hoje tem dois jogos pela Libertadores, os dois grandes aqui de São Paulo, além do São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras joga contra o Nacional do Uruguai e o Corinthians joga contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aproveitando esse gancho, pode subir o hino do Palmeiras, Flavião. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luz... Bom, o Palmeiras que jogou semana passada contra o... Capivariano. Capivariano, no Libertadores. Não, no domingo. Na Libertadores. Mas contra o Rosário Central. E foi aquela atuação um pouco, né, meio mandrake, assim. Primeiro tempo jogou bem. No segundo tempo foi um sufoco pro torcedor palmeirense. Que sufoco. E Pedro Rocha, vou perguntar pra você. O que, que você acha do Cristaldo como titular nesse jogo? Então, eu acredito que seja a melhor opção no começo pro Palmeiras, porque o Lucas Barrios ainda vem se recuperando de lesão, o Alexandre não vinha apresentando um bom futebol e a torcida tava pegando no pé dele, e o Cristaldo, mesmo não jogando tão bem nesses últimos dois jogos, jogou bem. Mas mesmo ele não tendo apresentado um grande futebol antigamente, a torcida gosta dele. É um jogador que tem o espírito da Libertadores, tem raça e é a melhor opção hoje pro ataque do Palmeiras. E Giovanni, se você fosse apostar numa formação tática, qual você acha que o Marcelo vai utilizar? Eu acho que ele vai manter o padrão dos últimos dois jogos, que ele tá entrando com 4-2-3-1. E falando do Cristaldo, eu quero ver se o Cristaldo vai deixar de ser o amuleto, né? De fazer aqueles gols no final e ter uma sequência maior em jogos como titular. Se tornar protagonista, né? É. Sim. E lembrando que o jogo vai acontecer no Allianz Parque hoje mesmo, às 9h45. Vitor, Alione, ele seria o ideal pelos últimos jogos que ele jogou com o Palmeiras? Ou você acha que ainda não é o momento de ele ser titular e sim um jogador mais para segundo tempo, assim? Eu acho que o Alione, sendo titular, é o momento dele, porque ele veio no ano retrasado, se não me engano, e ele já demonstrou um ótimo futebol. E agora ele tá começando a se firmar no time do Palmeiras, entrando no segundo tempo, né? E agora eu acho que, na semana passada, contra o Rosário, o Robinho não teve uma boa atuação. Então acho que o Alione, sim, deve entrar como titular. E aí, cravar, né, essa titularidade, eu acho muito importante. Eu acho que, por exemplo, a questão que você falou do time contra o Rosário Central, acho que tem que usar como um todo, né? Porque o time inteiro jogou bem o primeiro tempo, e acho que desde que começou o segundo tempo, principalmente o Robinho, que já que a gente tá falando do meio de campo, o Robinho, pelo menos fisicamente, parecia estar sentindo. Ele não tava conseguindo correr, qualquer passe curto ele tava errando, parecia que tava, a perna tava pesada. Então, eu acho também que o Lione pode ter uma sequência maior. Não questiono isso. Mas também não acho que seja uma coisa... Ah, vamos sacar o Robinho, porque o Lione jogou dois jogos bons. Lembrando que foi um contra o Capivariano. E lembrando que o Robinho é o líder de assistências na temporada do Palmeiras. Não, né, claro. É que o Robinho deve estar com um desgaste físico grande, né? É que o que a gente estava discutindo, que o Marcelo Oliveira mudou o posicionamento do Robinho desde o ano passado, inverteu com o Dudu. E nessa nova função do Robinho dos lados do campo, ele se desgasta muito. Sim. Ele não é um jogador que tem esse preparo para aguentar acompanhar a lateral e atacar. Sim. Então acho que para essa função, talvez o Alione seja melhor que ele. Mas eu ainda acho que ele é muito importante pro time, porque dentro dos jogadores, eu acredito que ele tem a melhor qualidade de passe. Eu gostaria de ver ele como meia. Sim, mais centralizado. Centralizado, distribuindo o jogo. Porque eu acho que é a função melhor pra ele. Porque já que ele é um dos líderes de assistências, seria a melhor opção pro Palmeiras pra chegar ao gol com mais frequência, né? O que você acha, Giovanni? Eu acho que não só o Robinho também, mas como grande parte do time ficou cansado no segundo tempo. Porque entrou com uma intensidade acima do normal, por ser o primeiro jogo de Libertadores. E o torcedor do Palmeiras quer ver o time inteiro o tempo inteiro, tanto no primeiro como no segundo tempo. E hoje é mais um teste pro Marcelo Oliveira e pro Palmeiras para se firmar na Libertadores. Sim. Outro destaque que eu queria fazer no time do Palmeiras é o Thiago Martins. O zagueiro que veio da base, jogou no Paysandu, voltou pro Palmeiras, tá jogando muita bola. Eu acho que ele tem que ser o titular da zaga, tipo, firmado. Assim. Fez o primeiro gol, inclusive. Meio de sorte, mas foi... 20 anos nas costas e já com essa responsabilidade, né? Jogando jogo de Libertadores. Sim. E com a volta do Edu Dracena, eu acredito que o Edu seja o titular. Mas na luta contra o Roger Carvalho pela vaga, eu acredito que pode dar uma moral, sim, pro Thiago Martins, que ele vem muito bem. Com certeza. E só pra lembrar, o Nacional do Uruguai, ele vai ter um jogador que jogou com o Palmeiras em 2014... O Vitorino, não sei se vocês lembram desse. DM e o Eguren. E o Eguren. Os dois que, assim, foram pro Palmeiras, mas jogaram só no DM. Craque. Craque de bola esse Eguren, hein? E além disso, vale lembrar que por mais que o Nacional ele tenha perdido os quatro últimos jogos, o Nacional é um time de peso, é uma camisa que pesa muito. Tem três Libertadores, três Mundiais, então não é por mais que esteja passando por um momento difícil, não é um time a ser descartado, né? Sim. É uma camisa que pesa na Libertadores, como se fosse o Peñarol, o Independiente, o Racing. São camisas pesadas da Libertadores, que é outro jogo, é outro patamar. Não se joga, por exemplo, a gente tava falando muito do jogar 90 minutos. O Palmeiras, por mais que seja contra o Capivariano no último domingo, ele jogou os 90 minutos. Quem entrou, continuou jogando. Não, teve um padrão de jogo. Não caiu o padrão de jogo. Então, eu acho que isso é importante pro Palmeiras na Libertadores. Principalmente na Libertadores. Porque é um jogo que vai exigir mais físico, mais psicológico. Então, eu acho que é um jogo que o Palmeiras é fundamental pelo menos jogar, sei lá, vai... 75 minutos e diminuir o ritmo depois, mas com um placar segurado, com outras coisas. Mesmo porque os uruguaios vêm aqui pra São Paulo pra fazer um jogo truncado, né? Exatamente. Acho que vai ser totalmente diferente do Rosário Central. O Nacional, acho que não tem a mesma qualidade de bola jogada que o Rosário Central, então acho que eles vêm fechadinhos e é um bom teste também pro psicológico, né, dos jogadores do Palmeiras, que acho que já estão amadurecendo, né, porque já estão vivendo de grandes jogos. Sim, mesmo porque o Rosário tinha 67% de posse de bola, né, muita coisa. E é até interessante a gente pensar também na questão que como o elenco do Palmeiras ele se transforma em grandes jogos, né. O Palmeiras é um time ainda inconsistente, por mais que o Marcelo Oliveira já esteja há um tempo no Palmeiras, mas nos grandes jogos a gente percebe que o elenco do Palmeiras ele tem uma raça maior, assim. O maior exemplo disso foi na final da Copa do Brasil, o segundo jogo principalmente, além da torcida, o time jogou em função pra ganhar uma coisa maior. E a molecada jogou muito bem também, né? Jogou muito bem. Representou e vestiu o manto. E o espírito parece que mudou no geral, porque há dois anos atrás era uma equipe que o torcedor ia pro estádio e falava, bom, acho que hoje talvez não ganhe, talvez empate. Agora não, agora vão pro estádio acreditando sempre na vitória. Outro destaque que eu queria fazer é que o Palmeiras já vendeu 34 mil ingressos e abriu mais 3 mil ingressos. Então hoje pode vir um novo recorde aí de público no Allianz Parque. É, Só pra lembrar que o Palmeiras teve uma prévia do confronto de hoje no torneio de verão, em janeiro. Infelizmente, perdeu... Perdeu pro Nacional. Mas acontece. Perdeu pro Nacional na disputa de pênaltis. É um time brasileiro que tava representando o Brasil no torneio de verão. E acabou perdendo na disputa de pênaltis. Mas foi um jogo, como o Vitor já falou, muito truncado. Foi uma prévia do que o Marcelo Oliveira pode levar como reflexo pra esse jogo. O resultado a gente vai saber daqui um tempo, né? Daqui nas próximas horas. Mas a gente tem que pegar os palpites aqui, os nossos clássicos palpites, desde o começo da Arquibancada MAC. Pra você, Pedro, quanto que vai ser o jogo? 2-0 Palmeiras. Giovani? Eu posso em 2-0 também. Vitor? 4-1 Palmeiras, o Palmeiras destruindo o em campo. 3-1 Palmeiras. Pra mim vai ser 2-1 sofrido pro Palmeiras. Bom, mudando um pouco de assunto, agora a gente já falou bastante do Palmeiras. Salve o Corinthians! Agora vamos falar um pouco sobre o Corinthians, né? A gente já falou muito sobre o Palmeiras. O Corinthians que vai jogar contra o Cerro Porteño no Paraguai. Às 9h45 também o jogo? Não, é 7h30. 7h30. O Corinthians que ganhou do Cobresal lá no Chile. Por mais que tenha sido 1-0, a gente sabe que jogar com esses times pequenos é difícil. Mas é engraçado, o Corinthians ele tem ganhado jogos sempre quase 1-0. Ganhou do Santa Fé também em casa, 1-0 também. 1-0. Aí eu pergunto pra você, Pedro. É uma característica do Tite ganhar jogos e fazer um gol e já segurar, ou é mais uma limitação do elenco mesmo? Então, eu acho que o time do Corinthians mudou muito desse ano pro time do ano passado, mas o Tite é uma característica muito forte dele, que é manter sempre o padrão de jogo. E o time do Corinthians, como ele mesmo falou na entrevista coletiva, joga os 90 minutos. Então, o gol pode sair com um minuto, pode sair nos acréscimos. E é curioso que alguns dos gols têm saído sempre no final do jogo. Mas é uma equipe que, mesmo vencendo a maioria dos jogos por 1-0, não toma tanto sufoco, né? Não toma tantos ataques, porque é bem compacto e consegue controlar bastante o jogo. Mas hoje tem uma parada bem difícil lá no Paraguai, porque o time do Cerro é uma equipe veloz e pode complicar pro Corinthians. Eu acho que, por mais que o elenco tenha mudado bastante, como o Pedro disse, o Tite consegue manter o mesmo esquema de toque de bola, a mesma consistência na defesa do Corinthians. Eu acho que foi muito importante essa transição. E aí o Corinthians consegue manter o mesmo padrão de jogo e consegue os resultados através disso. Apertados, mas eles conseguem os resultados, né? E também vale lembrar que o Corinthians não tomou gols ainda na Libertadores e ainda defendem essa boa defesa aí. E também o Cerro Porteño tem o desfalque do Jonatas Fabro, que a mulher dele, que é a Larissa Riquelme, coincidentemente. Famosa Larissa Riquelme. Teve um aborto espontâneo aí, e meus pêsames para os torcedores do Cerro. E vale lembrar também que o Corinthians jogou no último domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. E curiosamente, a gente critica sempre, né, o 4-2-3-1, famigerado 4-2-3-1, e o Tite jogou com essa formação contra o Santos, e o Santos sofreu uma pressão muito grande, o Corinthians sofreu uma pressão muito grande do Santos. Sim. O Tite está acostumado a jogar no 4-1-4-1. Para você, Vitor, você acha que o Tite vai continuar nessa formação, ou devido, por exemplo, na minha opinião, eu acho que com o desfalque do Elias, o meio-campo do Corinthians já tinha perdido muita qualidade com a saída do Renato Augusto, enfim. Com o Jadson, lógico. E agora, também o desfalque do Elias, o Corinthians ele tá penando muito nessa transição da defesa pro setor de meio do campo. Sim, eu acho que assim, como eu conheço, do jeito que eu conheço o Tite há alguns anos, do jeito que eu conheço o trabalho dele, eu acho que o Tite vai manter o mesmo esquema de jogo. Não acho que vai ter alguma novidade no meio-campo do Corinthians ou alguma coisa que vá surpreender o torcedor corintiano. Mas eu acho que esse problema de posse de transição de bola que você falou do, da zaga para o meio de campo, talvez ele consiga consertar isso ao longo das partidas, mesmo porque o Corinthians sempre conseguiu consertar esses problemas que eles tiveram, né? Então não sei, eu acho que ele vai manter e vai ser tradicional no esquema dele. Eu acho que o Luciano comentou do jogo do Santos e do Corinthians. Além de ele ter mudado o esquema de jogo, né, que foi de um 4-1-4-1 para um 4-2-3-1, ele ainda usou muitas peças totalmente diferentes do que ele usa, né? O Tite, acho que ele entrou com dois ou três titulares, o Bruno Henrique, o Cássio. Sem armador praticamente para esse jogo. E o Pedro comentou do ataque do Cerro Porteño. Além de ter um antigo jogador, tanto do Cruzeiro, Palmeiras, que é o Ortigosa, né? Que é velho conhecido, joga no Cerro Porteño. E tem um dos destaques do time, é um menino de 18 anos chamado Sérgio Dias. Ele tem o apelido de Kun Agüero Paraguaio. Agora, se isso é positivo, o paraguaio, né? É. Mas ele tem 10 gols em 20 jogos. Para um menino de 18 anos que começou a jogar Libertadores e tal, é um perigo. Se eu não me engano, ele faz a dupla com o Ortigosa. Então, são duas coisas que o Corinthians teria que ter atenção nesse jogo. E o próprio Corinthians já tentou contratar o atacante paraguaio do Cerro. Eu tenho três destaques para vocês comentarem, que eu achei das notícias do Corinthians. O primeiro é que o Mendoza foi emprestado para o New York City, da MLS, dos Estados Unidos. E no ano passado ele já tinha sido emprestado no segundo semestre para um time indiano. Acho que pro mesmo time, né? Chennai, da Índia. Bom, muito bonito, não? E ele tem contrato até 2018, teve 31 jogos e 3 gols. O segundo destaque vai para a Caixa, que quer reduzir o patrocínio do Corinthians de 30 milhões. Então aí o Corinthians já ia ter um déficit aí no seu patrocínio. E o terceiro é a venda dos name rights de Itaquera por uma empresa X que eles não divulgaram por 20 milhões. O que vocês acham? 20 milhões? O que vocês acham disso? Eu acho que o Mendoza... 20 milhões anuais. O Mendoza se deu bem, né? Porque aqui no Corinthians não fez grandes coisas, né? Fez um golzinho ou outro. E vai, inclusive e um vai de paraquedas lá para os Estados, né? Unidos, né? E vai de paraquedas lá para os Estados Unidos jogar um futebol, né? Milagre acontecer isso, né? Conseguir. Então. Ele vai jogar com o Pirlo, Lampard. Então, vai bater uma bola bem lá. E quanto o Corinthians perder um pouco de dinheiro aí no patrocínio, é o cenário do futebol brasileiro, né? As equipes, com exceção do Palmeiras, que tá conseguindo agora um balanço azul, Flamengo tá conseguindo. O Corinthians tá tentando conseguir, mas agora, com essa notícia, vai perder um pouco de dinheiro. E com relação à Caixa também, eu vi numa notícia, eu não lembro se foi no UOL, que o São Paulo ele tava tentando negociar com a Caixa. Mas eu queria perguntar para vocês aqui na bancada, qual a opinião de vocês sobre ter patrocínio de empresas públicas em clubes de futebol? Se vocês são a favor ou não. Eu acho que... É difícil falar porque, por exemplo, se a gente for pegar equipes menores, tipo, você vê que Chapecoense, sei lá, Paraná, aí muitos têm o patrocínio da Caixa como se fosse uma ajuda de custo com patrocinadores menores do próprio local, da própria cidade e tudo mais. Agora, Corinthians, São Paulo, esses times maiores que provavelmente você acha que teria uma visibilidade maior para alcançar novos patrocinadores, aí vem uma ajuda de uma empresa estatal que injeta 30 milhões e raramente muitos times não vê nem se tá com dívida ou não, de imposto, de tudo mais. Agora começaram a ter mais isso, tanto que eu acho que o São Paulo não fechou porque tá com esse negócio de dívida e tudo mais. Só que eu acho que tem momentos e tem momentos, entendeu? Tipo, de investir times menores e times maiores também. Essa é uma discussão que vai longe, né? Tem pontos positivos, pontos negativos, enfim. Bom, Pedro, de novo você. Qual o seu palpite pro jogo do Corinthians? Cerro 2-1. Giovanni? 0-0. Vitor? 1-1. Zé? Eu acho que vai dar 1-0 Corinthians. Eu também acho que vai dar 1-0 Corinthians, viu? Porque assim, a defesa do Corinthians, ela é bem consistente, né? E não sei, eu acho que... E o Tite resolve o jogo numa bola, né? Ele não precisa de diversas jogadas. E só lembrando que se o Cerro Porteño ganhar, ele assume a liderança do grupo. Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar do São Paulo, né? É, o São Paulo que joga amanhã contra o River. Sobe o hino aí, Flavião. Salve o tricolor paulista. É, o São Paulo que na Libertadores não anda nada bem. Perdeu contra o The Strongest aqui no Pacaembu. É, por 1-0, gol. Inclusive foi bonita a jogada, né? Jogada ensaiada. É, e tudo indica que se o São Paulo perder amanhã contra o River lá no Monumental de Núñez, pode complicar a vida e pode estar fora da fase de grupos da Libertadores. É, para você, Vitor, qual que é o principal culpado dessa situação do São Paulo? Eu sei que é muito difícil a gente apontar culpados, mas a gente sabe que a diretoria ela não vem passando por um momento estável. Cada semana aparece uma picuinha de jogador, Michel Bastos, enfim. Pra você, quem que você acha que é o principal culpado pra situação do São Paulo? Como você disse, é uma série de fatores, mas eu tenho um principal culpado que é, obviamente, a diretoria. A diretoria não foca na profissionalização do São Paulo. Inclusive, o Abílio Diniz, que era dono do grupo Pão de Açúcar, queria entrar no São Paulo, queria fazer uma espécie de revolução no São Paulo, tornar ele profissional de novo, porque o São Paulo era um dos maiores clubes profissionais, assim, no Brasil. E acho que o principal culpado é a diretoria, sim. É, de não conseguir um patrocínio, como o Zé falou, de não tentar unir o elenco e fazer o São Paulo ir pra frente. Então acho que sim, o São Paulo vai ter muito problema nessa Libertadores. Eu achei que com a vinda do Bauza, o São Paulo ia se solidificar, mas não tá acontecendo. O Bauza não tá conseguindo tornar um padrão de jogo para o time. Então acho que o São Paulo tá numa enrascada aí e tem grandes problemas pela frente. O que você acha, Giovanni? É, eu tava assistindo na ESPN que os comentaristas fizeram uma enquete. Se a culpa era do Bauza ou se era da Barca, fazendo uma analogia. E eu acho que a culpa é totalmente da diretoria, como você falou. É despreparada, como a gente tá vendo desde o ano passado. E também, falando um pouquinho do jogo, quando o Paulo Henrique Ganso conseguiu fazer um gol, o time tomou 3. E o que você acha, Pedro? Você acha que o Ganso consegue fazer um bom jogo? Ah, é difícil, né? Porque no time do São Paulo, ele é que vem apresentando o melhor futebol, né? Tecnicamente. E para essa partida contra o River, é uma partida de vida ou morte para o time do São Paulo, porque se perder, vai ficar 6 pontos atrás tanto do River quanto do The Strongest. É, vai lembrar que um dos principais atacantes de São Paulo, o Calleri, ele jogou no Boca, né? E talvez possa ser um fator de motivação, né? Sim. Jogar contra o principal rival lá no Monumental de Núñez, nessa situação que São Paulo tá passando. Que inclusive eu acho que vai ser o dono do único gol do São Paulo na noite. É, eu acho que, falando dos fatores que podem estar causando isso no São Paulo, ninguém fala, mas o São Paulo, por mais que tenha Centurion, Calleri, Ganso e tal, tem posições ali que são fundamentais, que a gente tá falando do Corinthians do Tite, que começa pela defesa. O Denis é um bom goleiro, não vou falar que não é um bom goleiro, mas aí você tem o Rodrigo Caio e um companheiro Rodrigo que agora... Rodrigo Caio é sacado pra esse jogo. Que já vai complicar, Lugano, porque pra mim é um dos ótimos jogadores de São Paulo. Então você tem o Lugano, que ainda... Não, todo mundo falava, o Lugano vai estar fisicamente bem? Pode estar, mas... Vai ter o mesmo pique, vai ter o mesmo tempo de jogo, vai ter... E ele é um líder. Então, se você vê o elenco inteiro, você tá no jogo 11 lá, contra o River no Monumental de Núñez, você olha pro Lugano e vê que ele tá um pouco de cabeça baixa, e aí? Quem vai levantar a cabeça? Uma das falhas do gol do São Bernardo, né? Isso, que jogou São Bernardo. Que foi no cruzamento, o Lugano errou o bote, sendo que ele tava com o pé praticamente na frente da bola. Então, se o Lugano, que é uma referência pro São Paulo, naquele caso falhou, o time inteiro vai sentir. Então, mas complica pro São Paulo. Com essa zaga aí de Lugano e Maicon, eu não prevejo boas fatores boas pro São Paulo. Boas perspectivas. Se eu fosse falar meu palpite, eu acho que seria 2-0 pro River Plate. E pra você? Então, vai ser um jogo que eu acho que a camisa do São Paulo vai ter que pesar mais do que realmente o futebol que o time tá jogando. Mas só falando uma coisa, eu acho que o Bauza, ele tá sendo um pouco teimoso também. Eu acho que ele tá apostando muito nos argentinos, no Centurion, que não tá jogando nada. No Calleri, que é um bom atacante, mas tá com o Allan Kardec no banco. Então, não acho tá jogando nada também. O time de São Paulo vai ter que superar nesse jogo aí. Então eu aposto num 3-1 pro River. Aí você vê se era bom o São Paulo ter ido pra Libertadores. Foi bem... Às vezes pode ser uma coisa que afeta o time, precisa mais reforços. Pode ter iludido um pouco, né, também, achado que o time tava muito bom e não tá. E o meu palpite pra hoje à noite é 2-0... Amanhã? 2-0 pro River. Amanhã à noite. Como eu disse, o Calleri vai ser o único dono do gol do São Paulo, então vai ser 5-1 River. Eu acho que a dificuldade na defesa vai complicar muito o São Paulo e vai dar aquela assustada no Monumental de Nunes, provavelmente lotado. Eu acho que vai ser tipo 3-1 pro River Plate. Pra mim vai ser 1-0 River. E... Mudou o palpite? Mudei. Recebeu uma mensagem. Recebi aí, uma mensagem aqui, eu achei. Que o São Paulo não vai mais fazer gol e o River não vai fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Juvenal. O River é freguês do São Paulo. Então por isso vai ser só 1-0. Vai ser só 1-0. Tá certo. Mas amanhã a gente vai falar mais. Né? Amanhã a gente vai falar muito mais sobre São Paulo. Amanhã a gente vai ter um pós-jogo, pré-jogo maravilhoso. Agora vamos falar um pouco sobre o Santos. Sobre o hino do Peixe aí, Flavião. O Santos que ganhou do Corinthians nesse domingo, 2-0, dois gols do Ricardo Oliveira. Todo mundo falou que o Ricardo Oliveira não ia pra China, ia ficar triste porque era a proposta da vida dele, e ele chegou contra o Corinthians e já meteu dois gols. Uau, duas caixas. Duas caixas. O Santos que ainda vem passando por uma reformulação, alguns jogadores saíram. Mas um jogador que a gente tem que destacar é o Lucas Lima, né? É impressionante como ele consegue mudar o ritmo do jogo do Santos. Ele consegue fazer passes que muitos times precisam desses passes e o Santos tem. Mesmo pintando o cabelo, né? Mesmo pintando o cabelo. O Lucas Lima é a ligação, né? Que todos os times queriam ter de defesa pro ataque, né? Um cara que busca... busca muito o jogo. E tem uma informação que o Santos acabou de apresentar, um atacante Rolon. Então, Rolon. Argentino, garoto. Belo nome. Veio do Barcelona B, né? Veio do Barcelona B e é uma promessa aí, mais um moleque que o Santos tá tentando investir pro futuro. Então, esse Max Rolon é o seguinte, ele é argentino, se formou na base do Barcelona... E é considerado novo Messi, né? Aquela velha história que a gente conhece. Mais um novo Messi. Messi japonês. Parece o novo Messi. Isso. Até o Martinucci era o novo Messi, né? E não deu no que deu. O Messi Black. O Messi Black. Mas ele era o Messi Black. Cara. Então, a gente vai ver qual que vai ser a pinta desse jogador aí, né? Se ele vai ser o Blue. Vestir a camisa do Santos ou se ele vai dar pra trás e ser só mais uma promessa. E o Rolon ainda falou que o Santos se assemelha ao Barcelona jogando. Eu achei algo meio... né? Achei empolgou. Mesmo porque empolgou muito. O Renato deu uma declaração que queria que o Santos jogasse no tic-tac, né? No toque me voe lá. Não sei, o Santos tem potencial pra isso porque tem um time muito leve... e muito ágil. Então, e tem o Lucas Lima no meio, né? Com certeza. Tipo, orquestrar tudo isso. Outro destaque que eu queria dar é a partida, né? Contra o Água Santa na Vila Belmiro no dia 12. E vamos ver, o que vocês acham? Santos favoritaço, né? No Pacaembu, me desculpe. Santos muito favorito pra esse jogo. Com essa vitória diante do Corinthians, o time deu uma encorpada, né? Porque vinha tropeçando em alguns jogos... tecnicamente fáceis no Paulistão. E agora a tendência é ganhar desses times menores e se confirmar em primeiro no grupo. Sobre o Ricardo Oliveira, é muito difícil hoje você ter hoje isso nos times brasileiros, que é um ídolo, que é o que o Santos está construindo, e ainda mais com uma proposta de 2 milhões por mês. Aí o cara, se ele não aceita essa proposta, ele tem uma identificação com o clube. E a partir do momento que você tem identificação com o clube, a torcida começa a ir mais no jogo. E eu acho que o Ricardo Oliveira fez uma boa de ter ficado. E por falar em identificação com o clube, um jogador que voltou a treinar foi o Elano. E além disso, o Dorival ele indica Longini na vaga do Lucas Lima, pro próximo jogo. Mas com relação ao jogo do Água Santa, o Água Santa é um time que ele é bem montadinho até. Ele não é um time, não acho que vai ser um jogo tão fácil pro Santos assim. É, por ser em casa, o Santos tem a obrigação de vencer. E com certeza vai ser uma... Eu acho que vai ser uma vitória fácil pro Santos. Bom, a gente ainda vai ter muito tempo pra falar do Santos. Agora vamos pegar um intervalinho, né? Tomar uma água. E a gente já volta. Voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Internacional, né? Aconteceu alguns jogos na Champions League. Então, Flavião, toque aquele hino que a gente adora da Champions, vai. O PSG ganhou do... tá ganhando do Chelsea por 2-1. O PSG fez 1-0, depois o Chelsea empatou e agora fez 2. O Benfica ganhou do Zenit, Zenit. Por 2x1. Por 2x1. Gol de Talisca e Gaeta. E o Hulk pelo Hulk Zenit. É, assim, no jogo do PSG contra o Chelsea, eu acho que o Chelsea tem um time bom, mas não vem passando por um momento tão bom assim. E o PSG é um, querendo ou não, um certo favorito, né, pra Champions. Então, primeiro falando do jogo do Zenit com o Benfica, foi um jogo muito bom de assistir. O Zenit pressionou bastante o Benfica, tinha perdido o primeiro jogo em Portugal por 1x0. E na volta o Hulk fez 1x0 pro Zenit e a equipe pressionou muito, muito o Benfica. Mas se eu não me engano, o Talisca empatou o jogo. Isso. E aí depois o Zenit foi pra cima e o Gaetan acabou virando. E o Benfica tem um time melhor que o Zenit e pode surpreender, eu acho que não, mas pode surpreender nas quartas dependendo do adversário. E do grande jogo do dia, o Chelsea-PSG, o Chelsea tá começando a se encontrar agora no final da temporada, então vinha forte pra esse jogo, mas o PSG já é uma equipe montada que tá chegando a hora de fazer algo mais, né? Não ser só coadjuvante, ser protagonista. Eu ainda acho que não vai ser nessa Champions, porque eu acredito que Barcelona e Bayern estão um degrau acima que o PSG, mas é uma equipe que vai incomodar muito na próxima fase. Você disse, eu acho que o PSG é o eterno favorito. Eu acho que o PSG não vai conseguir vingar nessa Champions e nem na próxima. Trouxe nomes de peso, jogadores muito bons, Ibrahimovic, tem até o Lucas lá, brasileiro. Mas, olha, PSG é favorito só. E não passa disso. Outro jogo que teve ontem foi Wolfsburg contra o Gent. E o Wolfsburg foi pela primeira vez na história para as quartas de finais da Champions. E gol do Schürrle. Gol do Schürrle com jogada do Draxler. E sobre o PSG, essa vai ser a última temporada do Ibra no PSG, ele já declarou que não tem interesse de renovar, e essa pro Ibra é a Champions dele, ele falou que vai jogar com tudo. Pode ser esse fator pra PSG tentar lutar, por isso, né? Que eu discordo com você, esse ano eu acho que o PSG chega forte, bateu duas vezes o Chelsea ano passado e esse ano vai batendo, tudo indica que o PSG vai passar. E eu acredito que o PSG possa incomodar aí, porque você tem o Real Madrid, que não tá vivendo uma boa fase. É estranho falar isso, porque na Champions não tava vivendo uma fase tão boa assim, apesar do Cristiano Ronaldo ter 13 gols. Mas se bem que ganhou da Roma duas vezes, né? Ganhou da Roma duas vezes, mas querendo ou não, é meio que uma obrigação para esses times grandes. Mas eu acho que o PSG pode incomodar sim, e se for para ser, vai ser esse ano. Vai ser a última do Ibra, tem esse fator, né? Essa motivação a mais, essa motivação pro time. Eu acho que, só voltando rapidinho no assunto do Benfica, que o Pedro comentou que poderia ser uma pedra no sapato, né, dos times que estão um degrau ou dois degraus acima, né? Eu acho que a prova disso foi ter ganhado na Rússia, que não é um lugar tão fácil de jogar, principalmente na arena do Zenit. E só mudando o foco um pouco, ele ganhou do arquirrival na casa do rival, do Sporting, esse final de semana. Então, é um time cascudo e tá fazendo... Com o Jonas vivendo uma grande fase. Então, Jonas é artilheiro lá? 26 gols. Artilheiro. 26 gols da Liga... Foi uma das críticas, né, da convocação do Dunga, né, não ter chamado ele. E eu acho que o PSG ainda tá naquela. Por exemplo, a gente sempre falando de investimento, de trazer tal. O PSG trouxe muitos jogadores, trouxe o Ibra, trouxe o Lucas, trouxe o Lavezzi, todos que a gente já sabe que estão lá. Di Maria, né? Di Maria, Verratti, entre outros jogadores. Quase uma seleção, né? Só que aí a questão, ainda não mudou de patamar o PSG. Eu acho Exatamente. Que, tipo, óbvio, mudou do PSG que era, para esse PSG, mas, por exemplo, dá o exemplo do Manchester City, que todo ano chega com um bom time, mas nunca vai, cai em fase de grupos e tudo mais. Agora pode mudar de patamar com o Guardiola, que é o que espera provavelmente o City. Então é um exemplo que eu acho que ainda falta ou um técnico ou alguma peça maior para o PSG. Porque o fator é a liga também francesa, né? Não é uma preparação boa para o PSG na Champions League, porque ele perdeu agora só. A gente já está quase na rodada 30 da Ligue 1 e ele perdeu agora para o Lyon. Então, tipo, precisa de mais força o PSG na liga local, eu acho que também é muito importante. É um time jovem também, né? É um time jovem. O que falta no PSG é consistência, né? O fator que talvez o Guardiola traga para o Manchester City. Sim. E eu acho que o Manchester City vai começar a se tornar um grande favorito nas próximas Champions. É. Não nessa, mas eu acho que vai conseguir trazer alguns nomes. Tanto é que o Guardiola queria levar o Neuer para o Manchester City. É um sonho dele. O Busquets falou que ou ele jogaria para a vida inteira no Barcelona, ou se o Pepe chamasse ele para jogar em qualquer outro lugar. Sim. Então, que é outra posição, né, que a gente pode dar. Tem esse fator do Guardiola trazer essa consistência para o Manchester City. Mas agora, no PSG, eu não sei muito bem como é que o técnico do PSG vai lidar com esse problema que o PSG tem. Eu acho que posso até mudar de opinião, porque, como vocês disseram, a consistência do PSG está começando a mudar. O PSG tem o fator de motivação, que é o Ibra, e talvez agora possa mudar alguma coisa. Sim. Mas por quê? Porque os jogadores estão jogando algumas temporadas juntos, já estão se entrosando, e talvez saia um futebol bonito dali. Mas agora, eu não sei como que vai ser nesse próximo jogo, né? Depois que passar do Chelsea, se ganhar do Chelsea, não sei como que vai ser. É, e pra finalizar esse assunto de Champions, o Real Madrid joga contra a Roma. Já jogou. Ganhou da Roma. 2-0. É um jogo que todo mundo já imaginava que iria acontecer. A Roma, por mais que tenha uma sequência de vitórias no campeonato italiano, se a gente comparar elenco, não dá pra comparar com o elenco do Real Madrid. O Real já tinha ganhado lá no Estádio Olímpico em Roma e agora ganhou no Bernabéu. O Real não fez mais que essa obrigação, né, Pedro? Então, mas o que eu queria falar é que foi um jogo 2-0 pro Real, mas se você olhar as estatísticas da partida, se eu não me engano, a Roma chutou 15 bolas ao total dos dois confrontos no jogo. Então, lá no Bernabéu, sim, conseguiu atacar o Real Madrid, ou seja, expor as deficiências do Real Madrid e precisa melhorar. Nessa próxima fase, o Real Madrid já deve pegar algum grande time, né? E vai sofrer. Eu acho que o problema da Roma também é a potência do campeonato italiano, como o PSG. Por quê? O italiano tem grandes times, como Milan, Juventus, Internazionale. Só que é o seguinte, o único time potência ali é a Juve. Não passa os outros. A Milan e o Internazionale perderam a sua potência com os anos. Então a Roma também não tem um parâmetro ali de jogo para disputar em alto nível de Champions, né? Então... Mas eu acho que mesmo assim, o campeonato francês ainda tá muito abaixo do campeonato italiano. Ah, com certeza, com certeza. Eu julgo falar que o campeonato brasileiro até nível o campeonato francês assim até melhor. Fiz essa comparação por quê? Porque o italiano... Já foi muito grande. Já foi a melhor liga, né? Sim, com certeza. Já teve os melhores atletas do mundo e hoje é um futebol medíocre. Essa é a questão. Futebol brasileiro, o campeonato brasileiro eu acho um campeonato muito equilibrado. É muito difícil de ganhar o campeonato brasileiro. Mas a questão que fica é por onde que tá sendo nivelado. Se tá muito equilibrado porque os times são bons ou porque os times são ruins. E é isso que tá acontecendo talvez na França, com o PSG soberano e os outros nivelados, acho que por baixo. E no italiano, acho que todos nivelados. E a Juve. Só dois fatos dessa partida entre Roma e Chelsea, não, perdão. Entre Real Madrid e Roma, é que as duas partidas foram 2-0. Lá no estádio da Roma e aqui no Santiago Bernabéu, aqui não, na Espanha, desculpa. E o outro fato é que a torcida do Real Madrid aplaudiu de pé o Totti. Francesco Totti foi aplaudido de pé. É um ícone, né, do futebol. É uma lenda pro futebol. E isso mostra a importância dele que teve. Né, e ele mesmo falou que em certas horas ele pensava, será que eu deveria ter ficado na Roma todo esse tempo? Porque ele, várias vezes o Real Madrid chegou para contratar o Totti. Ele falou, eu queria ter essa experiência de outros países, mas ele ainda assim falou, eu amo a Roma é minha casa, tipo, que é uma coisa que cada vez fica mais escasso e raro, né, no futebol de hoje. Quase não existe mais. A gente tá falando agora, falando de Champions ainda, o que o futebol italiano tem sofrido, tá até correndo o risco de perder a quarta vaga, né, porque... Uhum. Vão três direto e um fica na pré-Champions, né, que a gente chama. O que seria um desastre, né, futebol italiano, que sempre teve quatro times disputando. Potência. O campeonato português garantiu a terceira vaga, estava disputando com o russo, com essa vitória do Benfica agora, acho que três times vão poder ir para a próxima edição da Champions. E E fica... E é uma coisa porque antes, por mais que a gente... O campeonato italiano, né, falando de Juventus, de Roma, na Champions, a Juventus, pra jogar a Champions, quando ela vai, você não vai falar, putz, ela vai jogar com a Sampdoria, jogo difícil. Não é mais assim. Então, a Juventus, ela chega onde chega porque ela tem um time, ela tem um elenco, ela tem uma filosofia. Agora, o resto, a Roma, todo ano investe muito dinheiro. Todo ano ela contrata jovens e tal, só que só contrata, não tem uma filosofia e tal. E não tem como fazer esse teste no campeonato italiano, porque a própria Roma se pressiona pra ganhar o campeonato italiano da Juventus. Sim. Ou de qualquer outro time. Então acaba não evoluindo, né? Eu não sei se vocês viram, Zé e amigos de bancada, que o Milan tem uma proposta de fazer o novo estádio deles. Uhum. A diretoria do Milan quer fazer o estádio e, com isso, alavancar o sócio-torcedor do Milan, né? Porque o problema do Milan também é patrocínio, o problema dos times italianos é bem similar ao Brasil nesse sentido, porque em termos econômicos a gente é muito parecido com o futebol italiano. Então acho que essa proposta da diretoria do Milan de construir um estádio, sair do San Siro e construir um novo estádio para o Milan, já é um passo para tornar o futebol um pouco mais forte ali na Itália. Mostra que esse problema não é só aqui no Brasil, com né? Com certeza. E que atrair sócios torcedores não é uma solução também só do futebol brasileiro. Sim. É uma forma de lá na Europa também aumentar a renda financeira dos times. Com certeza. E por falar em futebol europeu, o Giovanni tem algumas informações sobre o Arsenal, né? Você podia falar, por favor? É, que no jogo de ontem, que o Arsenal, apesar de ter ganho de 4-0... tinha uma faixa lá falando assim, muito obrigado Wenger, mas está na hora de você dizer tchau, traduzindo assim. E pode ser uma pauta pra gente falar, porque você teve o Alex Ferguson tanto tempo no United. Mais de 20 anos United, no Manchester United. Né? Ganhou tantos títulos de expressão. Aí você vê o Wenger, que não teve 20 anos aí, que a maior contestação da torcida... É a ausência de uma Champions, de outro campeonato inglês. Sim. Porque nos últimos 2 anos ganharam a FA Cup 2 vezes, o Arsenal. Só que... como que isso soa pra torcida, sabe? Sim. Eles estão... O que você acha, Vitor, de um prazo tão longo pro técnico e mesmo, tanta paciência? Então, mesmo assim, a gente vê uma espera tardia pra acontecer isso na Europa. Aqui no Brasil é muito rápido. Em questão de meses, um técnico pode ser mandado embora aqui. E lá na Europa, não. Na Europa, o cara permanece no time pelo menos 5-3 anos, tentando tá manter um o trabalho. Também, pode estar mudando, mas que nem o Wenger, eu não sei quanto tempo exatamente permaneceu. Desde 96. Desde 96, olha lá. Muito tempo. E agora que o torcedor está reclamando de fato e quer que ele saia do clube. Não sei como que isso vai... ser olhado pela diretoria do Arsenal, que eu acho que é bem difícil o técnico cair por causa da torcida. Sim. Aqui é muito recorrente isso, né? Porque, vamos dizer, a Mancha Verde e a Gaviões falam e daqui a alguns dias o técnico tá fora. Também no United mesmo a gente viu trocando de técnico e agora estão especulando o Mourinho também. A gente ainda vai ter muito tempo para falar de Champions League, de futebol internacional. Agora vamos voltar para o Brasil, né? O Galo, que ganhou de 3-0 da Tombense no Campeonato Mineiro. 4-1. 4-1, né? É que eu pensei em 3-3 do Robinho, que era o meu gancho. O Robinho, segundo jogo com a camisa do Galo, já fez 3 gols, o famoso hat-trick perfeito, né? Pé esquerdo, pé direito e cabeça. E cabeça. O Robinho veio pra trazer um futebol de alto nível pro Galo, né? Foi uma contratação pra mudar o patamar do Atlético, que havia perdido o Jemerson, zagueiro, e tava sendo especulada a perda do Lucas Prato, mas acabou ficando. Com o Robinho no time, acho que o Galo vem muito forte essa temporada, tá fazendo bons jogos, na Libertadores tá se confirmando como favorito, e ele só vai acrescentar. Tá se entendendo muito bem com o Luan. E acho que o Galo vai brigar por muitos títulos esse ano. Cara, como eu acho que o Palmeiras pecou nesse sentido. O Prato deveria ter ido pro Palmeiras quando o Gareca pediu e a diretoria não quis. Se encaixaria no elenco do Palmeiras muito bem. E talvez o Palmeiras estaria mais forte, né? E vale lembrar que o Galo tá com o técnico certo pra Libertadores, na minha opinião, que o Diego Aguirre, ele é um cara que ele entende dessa competição muito bem, porque ele jogou como jogador e como treinador, levou a Internacional no passado, né, pra semifinal. Ele levou o Peñarol à final contra o Santos, levou, né? O Peñarol, enfim. É o Diego Aguirre, na minha opinião, é um técnico muito bem qualificado e ele tá sabendo montar esse time do Galo muito bem. Claramente a proposta do Galo é ganhar a Libertadores, porque você põe o técnico, você contrata o Robinho, mas na minha opinião, o Robinho, por mais de ter feito 3 gols contra o Tombense, tem que mostrar para a torcida que ele veio em busca de títulos, não só passeio por Minas Gerais. Agora, saindo aqui do Sudeste, vamos um pouco para o Sul, né? Vamos falar do Grêmio. É o Grêmio que perdeu o Bolaños, todo mundo já está cansado de ouvir essa história, fraturou a mandíbula. O Grêmio vai enfrentar o São Lourenço e vai ser o primeiro jogo sem o Bolaños. O Bolaños que tava fazendo futebol muito bom. Estreou com gol. Pra vocês, você acha que vai essa fratura do Bolaños e esse tempo que ele vai ficar fora, você acha que vai mudar muito assim pro Grêmio? Ou o Grêmio já tinha uma consistência antes do Bolaños chegar? Eu acho que o Bolaños veio pra subir o patamar do Grêmio como jogador. O Grêmio tinha uma consistência, porque o Roger, ele deu essa consistência com um elenco mais ou menos, vamos dizer assim. Um elenco limitado na temporada passada, tanto que chegou a Libertadores. E desde que todos os jogadores, eu acho que o Marcelo Groh e o Jeromel falaram do quanto o Bolaños é diferenciado e como no esquema do Roger ele fez muita diferença. Então aí você vê a estreia do jogador, ele joga contra a LDU, que por mais que fosse na casa do Grêmio e tudo mais, fazer 4-0 na LDU não é um time tão bobo assim. É um time cascudo de Libertadores, ganhou do Fluminense aqui no Maracanã já. Então é um time que sabe jogar e ele fez o time jogar tão fácil que conseguiu golear a LDU. Teve cara expulso, mas mudou o patamar do Grêmio, deu muita velocidade, muita habilidade e toque de bola, que é uma coisa que a gente não vê muito em jogador rápido, né? Cara, só uma coisa sobre o Grêmio. Eu achava, eu tinha quase convicção que o Grêmio ia ser campeão brasileiro ano passado, porque o estilo de jogo do Grêmio, eu não sei se eu tô enganado, mas é muito similar ao do Galo, né? Porque é aquele negócio de jogada de contra-ataque, velocidade, com o Luan do Grêmio também. Muita triangulação. Muito bom, né? E eu achei que o Grêmio ia manter uma consistência e ia ser campeão brasileiro, só que não. Aí... Entrou a questão do elenco, né? Sim. Machucou 2 jogadores, aí começou a ter... Não tinha elenco pra repor e tudo mais, então... E o Roger, ele vem fazendo um trabalho muito bom, né? Ele é um técnico que me agrada muito. Eu acho ainda que ele vai, ele tem um plano de carreira muito bom, o Roger, como técnico. Não, o trabalho que ele tá fazendo no Grêmio é muito bom. O time do Grêmio, como o Beto falou, é limitado tecnicamente. Tem jogadores como o Marcelo Oliveira, que foi criticado no Palmeiras, o Maicon, que foi muito criticado no São Paulo. Ele apostou muito no Luan, que tá jogando muita bola. E o Grêmio tem que ganhar esse jogo aí do São Lourenço, porque tá num grupo muito difícil e não pode perder pontos em casa. E por falar em time limitado, o Fluminense, ele teve a recente contratação do Leverkusen e o Vitor, ele tem algumas informações do tricolor carioca. Quando o Leverkusen chegou no aeroporto com seu óculos, tava lá de óculos escuro, aí o repórter perguntou pra ele, por que que você veio pro Fluminense, né? Tipo, aquela pergunta clássica. E ele respondeu, curto e grosso, dinheiro. O que vocês acham disso? Eu vou dar minha opinião, que eu consigo perceber do Levi. Ele é um tipo de pessoa que ele é muito irônico. Ele fala nas coletivas dele que quando a pergunta é ruim, ele responde de um jeito... Pergunta ruim e resposta ruim. Assim, pelo que a gente percebe do Levi, ele não tem essa índole de, sabe, de ser uma pessoa... Sim. Interesseira, enfim. Lógico que o dinheiro... ajuda muito. Ué, o que eu avalio disso é o seguinte, ele tava com problemas cardíacos, ia parar, ia se aposentar no futebol, aí o Fluminense veio com uma proposta boa, mostrou que tem caixa e que talvez traga alguns reforços pro Fluminense, e aí ele aceitou. Talvez por isso que ele tenha falado dinheiro, né? A gente não pode avaliar de uma maneira maliciosa, né? Eu queria entender de onde que o Fluminense tem tanto dinheiro, né? Porque o Fluminense perdeu a Unimed... Agora fez um... A Dry World, que é essa nova saiu fornecedora. Adidas, né? Saiu, conseguiu tirar a Adidas, né? Que era a nova fornecedora, pelo que eu tava lendo. Ela vai investir no Fluminense. Ela vai trazer reforços pro Fluminense. E tanto que eu acho que o CT ou algum campo de treinamento tá sendo reformado pela fornecedora de material esportivo. A mesma coisa no Galo. Acho que quem trouxe o Robinho foi a Dry World com um grupo de empresários e o Atlético Mineiro. Então, ela tá não só investindo na camiseta, no time e tal, tá investindo como um todo. Mas acho que é por isso que Zé, ela... A Dry World é americana? Canadense. É, então... É de futebol americano. Não, é de rugby, né? É, rugby. Ela começou com rugby. Ela é uma tecnologia de dois ex-jogadores de rugby que criaram uma tecnologia que virou a Dry World e que... É, uma marca que não é conhecida no Brasil. Eles estão querendo entrar no mercado brasileiro pra mostrar potencial, né? Vamos ver. Ficaram bonitas. As duas... Armor também, né? E a Under Armour. As duas camisetas do Atlético e do Fluminense vieram bem clássicas. E eu achei um bom desenho bonito, não achei feio. Eu só achei estranho desenho... aquele quadrado branco atrás na camisa do Galo, achei... Parece o número também é todo redondo. Mas o desenho da camiseta, tipo, clássico... Não, o desenho é bonito, não é... E o São Paulo também tem Under Armour, né? Que veio recentemente, né? Questão de 2 anos, não sei... É, e entrou no mercado brasileiro com tudo, um né? ano. O Paulo Ioso, nosso nipônico, tá falando que foi um ano. E a Under Armour, ela tem contrato de exclusividade com o São Paulo, né, falando nisso. Durante 5 anos, nenhum time do Brasil pode usar a Under Armour, a não ser o São Paulo. Bom, mas o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar esse maravilhoso programa. Por favor, Pedro, quais são as suas considerações finais para esse queridíssimo programa nosso? Muito obrigado, Luciano. Primeiramente, boa noite para todos aqui da bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, querido ouvinte. Que agora essa caminhada do arquibancada seja muito boa novamente. E é isso aí, valeu, até mais, galera. Muito obrigado a todos da bancada, espero voltar aqui com vocês de novo. E um grande abraço para todos, boa noite para o querido ouvinte. Eu gostaria de agradecer em especial ao Vitor Chaim na produção, o Paulo Iuso na produção e o Flávio Rangel na sonoplastia. E eu quero deixar bem claro aqui que o arquibancada vai voltar com tudo e agora... A gente vai ter novos formatos, vai ter novidades e a galera que tá chegando nova, eu que nunca falei, eu já falei no Arquibancada, mas tô entrando agora para dar uma ajudada e eu queria agradecer a todos do Arquibancada, do NPDA e da Rádio Mackenzie. Eu também, boa noite, principalmente aos nossos ouvintes, agradecemos a... Agradecer aos ouvintes, né? Então, boa noite aos ouvintes, agradecemos todos o carinho. É um palhaço esse Chaim. Vai plantar. Pior vai. Produtor. Mas o... Bela camiseta, hein, Chaim. Bonita essa camisa do Corinthians, bonito. Hein, Chaim. Essa camiseta do... E tá de amarelo, mas... né? Meio... Eu sou daltônico, não posso. Mas eu queria agradecer a todos o ouvinte, a bancada, desejar uma boa noite a todos e até o próximo Arquibancada. Boa noite, ouvinte. Muito obrigado pela audiência. Nosso primeiro programa, né? Primeiro de muitos, queria agradecer ao Flavião, nosso sonoplasta, que sempre está aqui, e toda essa galera aqui da produção, Vitor Chaim, o Japa ali, e boa noite, e o Arquibancada Mac fica por aqui. Rádio Mackenzie.